só não repara bagunçado meu coração. Passou alguém aqui, depois me deu uma preguiça de amar de novo. Fique à vontade, dispensa expectativas, meu irmão. Ai, ai, ó, oh. Esqueça essa formalidade, cule as apresentações. Que moço bonito que entrou aqui, gente. Já pensou?